173 colunas 28, controle 119, destinar 8, bom voo, boa noite. 098, obrigado, boa noite. Patrulha Salvador, voo no 173, bom dia. O 1173, bom dia, contato Natal da Palácio, desculpa, no nível 360 na saída, tá? É o trânsito módico. Saída da El Mótica, 360, Gouro 1173. Para Campinas, e 60 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, Leda Mótica. E a peso 10, sua base conforme. 5055 ao transponder, controle 119, decimal 8. Observando Campinas, nível 320, decolando aqui na 10, curva direita, transponder da El, Leda Mótica. Essa é a peso 20, roda com ponto lá no 05 transponder, controle na frequência. A sua parte 217 continuamente está correto, espera para o estacionamento. Agora recebida de Aracaju, o mesmo solicita que voe agora o Alfa Romeo 362, pois procederá como número 2 na aproximação. Mesmo assim, o ideal descida 3520 para a descida, chama agora o controle Aracaju, 120 decimal 3, serviço radar encerrado. 60 milhas, Nordeste, Salvador. Então, bom voo. Está autorizado, está presente direto pro vaso. O vaso, ligadão. Direita no meio, se falam 3-2, direita, se falam 1-2-1, adicional 1. Direita 1-2-1-1. noite, bem-vindo, taxi via Alfa Juliette, posição 1-2 do pátio principal. Pátio Juliette, posição 1-2, 3206. Eu chamo agora o centro Recife, 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. Confirmado no 73. O 1173, chame agora o centro Recife, 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. 33251, obrigado, aqui. Thank you. Thank you. Obrigado. 7, à direita, via Índia, ponto de espera, torre 118295, eu sustino 0-3, no Mongo. 0-3, ponto de espera, 295, obrigado, ponto 317. Bom dia, ainda cola pistão a zero, ventando 30 graus, sete lá. Ainda cola pistão a zero, só quatro, dois, Dezena 7, decolou a 56, controle 1, 99, destino 8, bom, boa noite. 98, 4, 2, 1, 7, boa noite, obrigado. Passa 2, 1, 7, contato com o radar lá da colagem. O foro número 3, 2, 0, na saída da Eltra, então, ótimo. 3, 2, 0, na Bahia, ótimo, azul, 4, 2, 1, 7. 1217, está livre da restrição em de nível de uma centena? Está associada quando a pista usa a pista 28, para a pista 28 não há, não vai ficar. Azul 421, eu peço chama agora, centro de Cícero, 133, decimal 25, alterno 125, decimal 1. Aeroporto Internacional, confirma alternado 25, 125, decimal 1. Esse foi, obrigado, boa. Tarde maior. Não, estou em ordem, não estou em ordem, estou em ordem. Alô, Salvador, bom dia. Que é o Papa Romeo Alfa Yankee Fox. Alfa Yankee Fox, bom dia pra você. Alfa Yankee Fox pede autorização de reboque do pátio 3 para a posição 1. Repartindo a saída do pátio 3. Ok, reportando a saída do pátio 3. One, two, three. Azul, muito bom dia. Avianca, Oscar 90 Lima. Por gentileza, monitora a frequência 121, decimal 1, aguardando autorização. Ok. Gente. Guarulhos, nível 360 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da Erro, letra Mótiva. Viança 10 até Taubaté. 5070 transponder, controle 119, decima 8. 360 Guarulhos, controle 10, letra Mótiva, 5070 transponder, 198 controle. Correto para funcionamento. Solo Alfa Yankee Fox. Alfa Yankee Fox, na segunda parte 3, autorizado ingresso à parte principal até o portão 01. Ok, muito obrigada. Avianca Oscar 90 Lima, está nessa escuta? Oscar 90 Lima, na escuta. Está autorizado o início do reboque, reporte na saída do parte 3. Ok, gente, reporte dele na saída do parte 3. Thank you. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Motiva. E aperto 1-0, Cubase, aperto 1-6, conforme rota. 5072 do transponder, controle 1-1-9, decimal 8. Concluindo, autorizado nível 360, via uniforme do 10, Cubase, uniforme do 1-6, BHZ, direto Chomoide, uniforme do 30 em kit. Da El, Leda Motiva, curvando direita da decolagem, após. 5072, coloca no transponder, zona aguenta, controle a posse, dando 3601, reporta a polícia. 3601, o protegimento está correto, no 2 puxa autorizado e chamar para o táxi. É, não, reporta pronto para o puxa, dando 3601. Ok, sim, se abaixou para o puxa. 3601. Paulo, amplia, por favor, se informar, com a ligação de rebote na posição 1. Muito obrigado, bom dia. Finalmente, bom dia. Autorizado, Oscar 90 Lima. Ok, senhor, repórter do EPS. Radio system out of service. Out of control. 1-1-9. Delta 09, autorizado, chame táxi. Veja, chama táxi. Taxi 1961175, alternado Galeão, 4 horas. Visibilidade maior de 10 km. É o parcialmente melhor. Aí, 1.010, assiste de altímetros, 1.010, assino 3. 0 no 3, não foi? Flight Wheeler 295, lá, bom dia. Salvador, eu tenho 3601 no puxa do estacionamento do 10. 3601, portão 90, está autorizado puxa 10 para o táxi. 3601.